andar, mas não sabes, não. Traços temas batidos, mas não és clássico. Estás a baita para ser fat, isso é plágio. Vou à janela, vejo Jay-Z, oh. Estás a querer falar, mas não sabes, não. Traços temas batidos, mas não és clássico. Estás a baita para ser fat, isso é plágio. Tu não conheces o meu meio, estás fora daquilo que eu vejo. Anda a passar traços com dilitons ou fora da lei. Passa aquilo que me anima com contagens e números. Não faço guita na esquina, é no meio da rua, vivo para fugir à rotina. Mil trabalhos num dia, isto é real fantasia, seja em Lisboa ou em Minas. Eu faço contatos, assino contratos, comprou-se a pactos em sons compactos. Faz ideia do que eu imagino. As ideias desde a cabeça não chegavam para o primeiro capítulo. Eu recapitulo para ver se apanhas o conteúdo. Eu sou ridículo, por isso o que eu faço é único. Vou à janela, vejo Jenkins e oh. Estás a querer falar, mas não sabes, não. Não sabes, não. Não sabes, não, não sabes, não, não. Tô cansado de palavras que são jogadas ao vento, sem direção, contaminando o ambiente inteiro. Cê não conhece meu meio, nem vê o que eu vejo. Seu rap ainda é pouco pra tá entre os verdadeiros. Levo comigo uma comoção profunda, arde em meu peito, tormento, a angústia. Me dá um calafrio, minha alma em aflição. Um medo sem tamanho ao escrever cada canção. Sou espelho, sou modelo pra uma pá de moleque. Ao contrário de você, não sou simplesmente o rap. Sou o povo, sou a música, sou a guerra, sou poema. Se é pra não lutar, eu nem entro na arena. Já ouvi você falar que é a paz em meia guerra. Já cansei de ouvir que é a voz da favela, mas não vi personalidade em seu vocabulário. Protótipo de rap, mentira, plágio. Vou à janela, vejo Jenkins e oh. Estás a querer falar, mas não sabes, não. Traços temas batidos, mas não és clássico. Estás a baita para ser fat, isso é plágio. Yes, yes, don't stop. Yes, yes, don't stop. Yes, yes, don't stop.